A expedição será protegida pelo meu exército. Se encontrarmos os invasores ou a sua espaçonave, eu garanto que não deixarei nem sombra deles sobre o planeta dos macacos. Minha organização tecnológica de autodefesa com uma circunferência altamente trigométrica. Meu periscópio metódico infalível capta a radiação de seres habilidosos para destruir substâncias que por nós são veneradas. Expedições pejorativas em nossas terras querem pegar uma de nossa espécie como cobaias. Experiências que não terá sucesso, nossa vanguarda estará com estacas na mão. Somos a física potente de átomos dos nossos antepassados. Nossa evolução semântica é inatingível, como a estrela da alma indecifrável no estudo etimológico arqueológico. Desde sempre o ser humano é ganancioso, querendo ultrapassar alguns limites, sabemos disso. Proteção com membranas territoriais, pernas inacansáveis na velocidade do guepardo. Em alguma planície remota, maior exército do mundo situado. Em alguma galáxia em meia lixo cósmico, planeta dos macacos. Pânico, revoltas e agora guerra. Tudo isso porque um de seus soldados entrou na zona proibida e voltou falando de uma louca. Abaixe os passos, estamos muito perto de conseguir eliminar o responsável. Depois disso podemos ir. Qualquer vacilo coloca tudo a perder. Disso nós sabemos que não podemos cometer erro na condução dos elementos. Tudo calculado, tudo conversado, acertado com os demais. Passar por cima de qualquer um pra dar um viro, um capataz que comanda com mãos de ferro uma nação que não sabe ao certo porque vivem o que fazem debaixo desse destino incerto. Apenas servem e trabalham em regime semi escravo. Serve em troca com alimento pra construir esse imenso palácio. Se senta mais um covarde que terá fim em nossas mãos. Missão dada, missão cumprida, então vamos lá, meus irmãos. Sem tempo pra hesitação, destino da história depende dos fatos. Faremos no minuto seguinte, todos aqui estarão a salvo. Não sei qual o ponto fraco, isso eu vou descobrir agora. Quando a faca entrar na jugular e sua vida for embora. Pegar algum soldado de refém pra descobrir através da tortura. Funciona tudo por aqui, o porquê de toda essa loucura. Deu errado, porque agora os primatas se comunicam. Até melhor do que nós humanos, como eles se socializam. Que deixar cabeças pelo caminho, se for preciso farei com o maior prazer e que se foda o meu inimigo. A história será escrita pelos bandeirantes dos novos tempos. Desembarco em naves enormes a fim de descobrir novos elementos. Não encontramos nenhum objeto estranho nos céus da zona proibida e nenhum humanoide inteligente. Não há nenhuma invasão ao planeta dos macacos. Bem, pelo menos agora eles estão salvos. Sim, mas enquanto tempo? Extra, extra, saibam de tudo! O planeta dos macacos está salvo!